Portal do La Rocha. Deus, me diga de uma vez o que fazer. Devolva minha vontade de viver. Pedaços, por favor, não me deixe assim. Deus, eu não sei como tudo aconteceu. Foi chuva de verão que se perdeu em meio à areia quente do deserto. Deus, eu tenho a vida toda pra viver. Preciso tanto com você, mas esse amor eu quero esquecer. Deus, por favor, me ajude agora. Põe a paixão, corta fora. Tira essa dor do meu peito, me ajude a viver. Esquecer.